Vida, no setor oeste de Veracruz, devido à traça de sua aproximação. Pela segunda, você terá o estudo de traça de reporte passando 3.500. Após o passo do para frente do país, tem legal no 0 e no 1. O 2009, serviço radar encerrado, 5.000 de gás de Salvador, mantém o nível de voo 2.0, sendo o controle de gás, presente no 2.0 e última 1. Amanhã 2.27, só que o gás de colapso em 0, vento 090 graus. O voo 2.30 e o sol da puta. 230 na ponta, bom, 924. O 1.256 utilizado na área de lugar. Passa de posição de 11 horas, agora a 10 minutos. Sobre a ilha de Itaparica, em descida, não irá conseguir nossa aproximação. Chama 227, 422, chama o controle de Salvador 120, 18. 208, controle de Salvador, obrigado, boa tarde, boa semana. Seguida contra-milha, agora posição de 1 hora e 4 minutos. Salvador, boa tarde, cenário 6227, cruzando 1900 metros, perfil São João no Bântulo. Contato radar, botar o nível de voo 380 e você deixa o voo. 380 e ação voo no 6227. Destino 256, autoridade de classe, está 1-0, vento 090 graus e 1 segundo. Para que o país tenha dado no 0 do mundo, autorizado o sinal de procedimento de alto e da pessoa 0, no posto estabilizado. Lado ao 24, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, boa. Insiste, 695, décima 45, alcança 26, décima 85. Salvador, boa tarde, no 1246, 1256. Com 1256, contato radar, separe nível de voo 370, via saída Pucão. 370, via saída Pucão, 256. 4065, chame Centro Recife, frequência 98-35, alcança 93-8. Autoridade Pouso 510, vento 090 graus, 181. Sobre Pouso 10, 10, 10. pelo 125, depois pelo 22-35, até pelo 23-38. Mike, do Cara 2,5, estou encontrando o Salvador 120, Vitão 8. 208, modo Mickey. Salvador Chanelo 6327, passando no 1407 para 180, saída Coral Novelo. Chanelo 327, contato radar, passando no 1180, após o último país, vem direto para a Coral. Nós dois estamos no Coral, Chanelo 6327. Zero, SM identificação, foi autorizado o voo direto para a posição Itaque, na chegada do Mão de Ouro, junto para o nível de voo 080. 2231, autoridade HM Monteiro, e sonda. Mantenha a cultura oeste da ilha, em seguida para o nível de voo 115, já posso para o lançamento. Temos 231, autoridade de classe 10, vento 100 graus e um ciclante. Salvador, 1208, 2231, boa tarde. Para o controle da notificação. Salvador, boa tarde, passarinho do 2231, na mão, boa tarde. Passarinho 2231, contato fatal, passarinho 2180, vem sair da bomba. 180 via saída Momo, tá livre da restrição? Tá livre, 2231, após 2.000 pés, foi direto para a Momo, cancelando as restrições da saída Momo. 2.000 pés, direto Momo, livre das restrições, o 2231. Tudo tem instruções para 2010, altímetro 601, autorizado ao final do procedimento de alerta de subida de Colombiano, suporte de estabilidade. Coordenação 2231. completa o sinal, sobre todo, se você estiver no 8, o sinal não é o 5, autorizado de 4.0, vento 090 graus, vento Atlântico. Azul 4423 na Argo. 1433, contato radar, motorista de voo 340, via Sardar Borgonha. 240 via Borgonha, 4423. Telefa o 4423. Azul 4423, informe prática de posição de 11 horas, 2 horas rumo nordeste, é o F90, passando no nível de voo 060, em descida para 2 no país. Antigráfico, sem contato visual. Tráfego adicional, posição de 1h20, o tráfego é um tráfego de pequeno porte, realizando, irá realizar totalmente tráfego sobre a ilha de Catarina. O meio que está agora passando no nível 1-0, em seguida 1-5. Pela de cima, não há tráfego de sentido, eu estou conhecido pelo controle, eu vou passar, eu posso para a descida. Passando o Júlio de Cabacilo, uma abraço do Coisa de Cabo, para o programa 3.017. 18, a direita final, Semáforo Salvador, 118, décimo 9. Azul 4423, chegando aqui agora, frequência 128, décimo 8, alterna 126, décimo 0. Eu vou pensar disso na coluna.